salvador, muito que é um 0 de número, por ter autorização de guarde cópia no 021. Pushback acionamento 3601, posição de número 08. Autorizado, chamando a início de táxi. Bora. Salvador, gol no Panterona. No 02 em 1 minuto, cópia. 021, pronto para a cópia. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Peru Whisky 50, Charlie Papa Oscar, Upper Whisky 65, após conforme rota do plano. Subida da El, transição lenta após o fixo subir deve, curva à direita após a decolagem, 5461 é o código, 1938 é o controle. Autorizado, nível 360 para transporte, via Peru Whisky 50, Charlie Papa Oscar, após a decolagem, da El, Bono 021, a mensagem saiu entrecortada. O senhor poderia repetir a autorização? Claro, Bono 021, autorizado 360, São Dumont, via Peru Whisky 50, Charlie Papa Oscar, após a Peru Whisky 65, saída da El, transição Leda, primeira curva direita, transponder 5461, controle 198, Bono 021. Bono 021, só confirmando após lei do fixo bideve. Cotejamento correto, chama para puxa Sanar. Chamará puxa Sanamento, 021. Paulo Salvador, Abjad, Juliette Quilo. Minutinho. A bordo, 4 horas e 20, ao Fernando Galeão. E copiar o PLB que saiu entrecortado. 158. Taxi via Juliette Alfa no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa, 3601. Salvador, na escuta do Boron 401. Afirmo, prossiga. Autorização Guarulhos, 240. Outro cópia. Guardando, Garona. Confira o tráfego que chamou para o reboque, por favor. Whisky Juliette Kilo. Eu solicito autorização de reboque pushback daqui da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 8 do pátio 1. Afirmativo. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Afirmativo. Prossiga. Eu confirmo a temperatura, gentileza. Pelo nosso equipamento, 28 graus, mas acredito que ele não esteja muito correto, não. Ah, mas não tá mesmo, é por isso que eu tô confirmando. Tá ok, obrigado. Afirmativa, a gente vai pedir uma verificação técnica. Obrigada pela informação. Pra nós aqui tá 25. no 401. Prossiga. Previsão da autorização? Só um minutinho, só confirmando o nível 220 mesmo? 240. É que eu tenho aqui o 220 aprovado. O senhor aguarda a recoordenação do nível? Ah, pode ser esse aí mesmo, 220. Então está autorizado Guarulhos, nível de voo 220, vai prosseguir via Whisky Uno, a subida da EL, transição Leda após Ilhéus, curva à direita após a decolagem, 5457 é o código, 1938, desculpa, é o controle. 220 para Guarulhos, para o Whisky Uno, com fins após Ilhéus, decola da 10 com curva à direita na DAEL, transição Leda, 5457, aproximando 198 ao controle, como que está pronto para o posicionamento no 5? Gente, aguarde para o posicionamento no 401. Aguarda. Para pronto, são 3601. 3601, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus 89. Whisky Juliette Kilo, está autorizado até o portão 8. Afirmativo, copiado. Gol no 020 para puxa acionar portão dentro. Aguardamos. Whisky Juliette Kilo, considere a última autorização. O senhor vai manter a posição onde que o senhor se encontra e aguardar por rebote, ok? Afirmativo. Gol 1021, está autorizado para o pushback acionamento portão meia dúzia. Autorizado, puxa acionar meia dúzia, chama na saca. Gol 1401, autorizado pushback acionamento portão 05. A gente vai entrecortado, está autorizado pushback acionamento pro 01 não? Afirmativo, 1401, autorizado pushback acionamento. Eu 1401, repassa a mensagem. Só confirmando, a temperatura que o senhor terá a bordo é 25 graus? Bateu, 25. Ok, obrigada. São 3601, no decola 07, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, manda mais. Controle de Salvador, bom dia, 3601, decolado da Aeronáutica. Bom dia, contato radar, subo 360. Quando possível, pode voar da Aeronáutica. Uno 401 é a torre? É, vai demorar mais um pouquinho aqui, uns 30 segundinhos, igual no 401. Afirmativo, vou pedir pro senhor chamar novamente para o puxo, ok? Vai repassar, 01. Uno 021 para o táxi, 9D, PLD, autonomia Não alternado? Campinas, Serra Bravo, Quilo Papão. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Táxi, Juliette Alfa, espera, chamará. Possibilidade de coordenar o direto bridge, rota 3601? Aguarde. No 021, autorizado a alinhar e decolar, vento uma centena meia dúzia. Autorizado a alinhar e decolar. No 01, apenas para melhor coordenação, só teriam estimado para iniciar o pushback? Senhorita, 10 segundos. Sim. Completamente pronto agora no 401. Autorizado push e aceramento. Chama pra iniciar táxi. Táxi, gratão. São 3601, chame centro Recife, 260, alterno 288. 260, 288, obrigado, bom trabalho. 021, decola Zulu 4, chame controle 19-8, bom voo. Controle 19-8, voo no 021, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Controle uma boa, o voo no 021, no passo dos pés da El Leda. 021, contato radar, subo 360. 360, contato radar, voo no 021. Temos 1-400 com 4 horas e 7, galeão. Max via Juliette Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa, passa na ponta do ponto de espera agora, 4 horas. Que Juliette Kilo, atento ao Boeing da Goa à frente, pode prosseguir a parte principal até o portão 08. Reporte no término do reboque. Afirmativo, reporte ali. Próxima ponta de espera, forma pronta agora no 401, não? 401, a linha decola pista 10, ventos, uma centena, 4 nós. Eu decolagem da 1-0 agora no 401, não? no 021, no chame Centro Recife, 260, alterna 288. Recife, 260, alterna 288, no 021. Uno, decola os 19. Chame agora o controle 198, tenha um bom voo. 198, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, Uno 401, decola.